ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais uma edição de O Céu da Minha Rua. Hoje vou levar-vos até uma terra de Espanha. Uma jovem de dos seus 13, 14 anos começa a ganhar consciência da vida. Começa a sentir na pele as coisas que a vida faz. Vive numa zona pobre de Espanha. Não muito, uma zona mais que pobre, uma zona humilde, para ser mais correto. Na manhã daquele dia, a jovem viu a sua mãe sair de casa, naturalmente, mas não a viu regressar. Estávamos nos anos 60. A vida não era como é agora. De repente, a jovem ficou sozinha. Natália não tinha ninguém à sua volta. E foi sabendo, pelo correr das horas, que a mãe jamais voltaria. As causas do seu falecimento não são conhecidas, ou pouco importam. A mãe não voltaria. A jovem vive um estranho desespero. Porque ao mesmo tempo que se desespera, que chora, ela necessita que a compreendam. E é isso que procura. Na verdade, as causas da morte são depois conhecidas, à medida que o tempo vai passando. A mãe sofria já de uma doença e acabaria então por não a suportar. Morreu no caminho. Não se despediu da filha, nem a filha teve tempo para se despedir da mãe. O pai abandonou a mãe quando esta ficou grávida. Daí que Natália era filha única. Teve o seu tempo e naquela noite a compreensão ou o apoio de alguns familiares, designadamente de um casal, de seus tios. Mas com a natural rudeza dos anos 60, nenhum dos dois estava disposto a compreender o sofrimento daquela pequena. Na verdade, não foi apenas uma perda, foi a maior perda. As noites sucedem-se. Natália vai brincando cá fora com alguns amigos. Na verdade, a noite chega cedo, porque é inverno. Está frio. Mas, de igual forma, os tios não se preocupam muito que ela esteja lá fora, mesmo sendo 8, 9, 10 da noite. Só depois, quando vão dormir, a chamam. Muitas vezes Natália não come porque não quer. Ela procura nos rapazes de sua idade, procura nas supostas amigas a compreensão que os tios não lhe dão. Não a deixam sozinha e não lhe faltam com bens materiais, mas fica-se tudo por aí. O tempo vai passando e Natália vai crescendo. As coisas que a vida ensina são muito evidentes agora para uma jovem com 20 anos. Esta jovem vai acabar por se tornar bonita, mas ao mesmo tempo amarga. Não consegue sentir carinho por ninguém. Não consegue sentir apreço por ninguém. Apenas por ela, e tem, não maldade, mas um instinto de sobrevivência que lhe tira a nostalgia da vida. Em duas músicas de Janet podemos ver esta história. Ainda que sejam temas diferentes ou histórias diferentes, há algumas semelhanças. Semelhanças suficientes que me fizeram transportar esta história. São coisas que o céu da minha rua viu e que agora vos conta. Nos temas Calha Teninha e Soy Rebelde. Os mesmos que vamos ouvir agora em O Céu da Minha Rua. Desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. Me negaron todo aquello. história de Natália faz-me pensar na vida, nas coisas que muitas vezes uma pessoa passa e quando nós a conhecemos, por muito que nos conte, não dá para descrever. Afinal de contas, não acompanhamos o momento. Afinal de contas, quem conheceu Natália nos anos 80 não podia fazer ideia daquilo que passou quando era mais pequena. Não é caso único. Pensar na vida, muitas vezes, não quer dizer que se torne algo negativo, mas até pelo contrário, algo positivo. Uma das coisas que o céu da minha rua viu foi os anos que foram passando por algumas pessoas. Daqui avista-se a vida na sua plenitude. As histórias que a mesma guarda e que não conta a ninguém, por muito que as palavras falem. Na verdade, a vida pode ser algo tão bonito que, por muito tempo que passe, não perde a sua beleza. Para Natália, a vida não foi tão fácil quanto isso. Mas a jovem conseguiu, a seu tempo, restabelecer-se e preparar-se para a vida, dura como ela é. A ideia de fazer simples algo que no fundo era complicado correu mal. Não era disso que Natália precisava. De todas formas, ao mesmo tempo que ela caminha pela rua, uma mulher feita, pensa, tal como eu, nas voltas que a vida dá. Trarei aos ouvintes uma história que é demasiado concreta para que eu possa falar sobre ela. O próprio Victor Manuel conta-nos essa mesma história. E porque esta música é tão especial, porque conta algo da vida tão bonito, será desta vez alguém que mora debaixo do mesmo céu que eu a falar por mim neste programa. Afinal de contas, o céu é de todos e não é de ninguém, mas é sempre azul. O céu da minha e da sua rua. O programa de hoje vai fechar com Madre Coraje, uma música de Victor Manuel que conta uma história de uma senhora de 106 anos. É o resultado das vivências duras de um país que conseguiu a sua independência à custa de ferro e fogo. Aliás, como sabem, ainda hoje Espanha é um país bastante dividido. Mas, sendo assim, o céu da nossa rua continua a ser o mesmo. Só um. E de aqui se avistam muitas coisas. Por exemplo, esta senhora, pequena, de passo muito ligeiro, aliás, muito, muito calmo, era isso que eu queria dizer, muito, muito suave, muito vagaroso, vou chamar assim. Mas ao mesmo tempo uma senhora que, carregando no corpo o peso dessa idade, consegue ter ainda assim energia e uma certa ternura quando pensa no que passou para trás. No que aconteceu naqueles 106 anos de vida, dos quais, pelos vistos, segundo nos contará Victor Manuel, ela se lembra muito bem. Para Natália, a protagonista da primeira história de hoje, que o céu da minha rua viu, a vida poderá ter um destino diferente, ou talvez um destino igual. Afinal de contas, todos os que vencem são corajosos, não é? Victor Manuel, com Madre Coraje. Boa noite e até a próxima quarta. Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes. 15 hijos parió su duro cuerpo, 13 amamantó del mismo pecho. 13 llevó la guerra, junto a la sierra se los perdieron. Se los llevó la patria, con un aire triunfante cantó el correo. 5 días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio. Tuvo un hijo minero y una tarde sangrienta. Envuelto en sangre y lodo se lo trajeron. Paso tranquilo, subió el camino del pozo negro, y al llegar al portón extravió la mirada y escupió al suelo. Con el ceño fruncido bajó pa'l pueblo y pasó 15 días sin ver el cielo. Se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso, cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto, y del viaje de novios y de su miedo al entrar en la alcoba junto a su dueño. Él se cansó una tarde de estar despierto, cuando estrenaba el campo su manto nuevo. Tiene un hijo poeta, un carpintero y 3 en México, otros 2 en la mina, uno que es fraile y el más pequeño, que siempre fue muy guapo, plus Juan perfecto, hoy es una flor tierna de invernadero. Ella todos cobija bajo su manto y recuerda sus nombres y el cumpleaños.